Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Ah, até que enfim. Uma lata. Uma lata, porque eu e Alexandre estamos com cervejas de garrafa. Saúde. Mas também faz. Saúde, um pouco gente. Saúde. Vai lá, Alexandre. Espera aí que eu entalei aqui. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas. Vocês ouviram Saúde com uma voz diferente, que não foi Walter Rezende dando aquela entregada na rapadura. Eu ainda não me castrei pra cantar em alguma banda emo. Então, é só falta pintar a barba, Gustavo. É que ele não tem barba fora tal. Mas Alexandre tem. Tenho. Então, como vocês ouviram, já temos aqui uma convidada, a gente já vai apresentar ela. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna. A gente quer destruir com o Brazilian Way of Life. A gente quer acabar com as coisinhas que tentam nos empurrar goela abaixo. Tem mais uma série de coisas que a gente quer fazer e a gente vai fazendo aos poucos. E nessa semana a edição é especial e esse barulho que vocês ouviram é de um chumaço de papel crepom. Diga-nos lá o que vai acontecer. Além do Alexandre ficar ridículo. Então, na semana passada, uma ouvinte nossa acabou nos abrindo os olhos para mais um lampejo de estupidez. Peraí, para social. Tudo. Você consegue ver uma caveira ali? No mofo da parede? É. Eu tenho certeza que é. Ah, do lado da Nossa Senhora? Exatamente. É, eu não consigo. Cacete. É o fantoma. O nosso estúdio é cada vez mais mofado e agora parecem tá santos e capetas na. Exatamente. É a dicotomia do mofo aqui na nossa parede. Eita, essa porra. Na semana passada, a nossa ouvinte, a Jennifer Almeida, ela nos abriu os olhos aí pra uma imbecilidade que tá rolando. Afinal de contas, no nosso país, qualquer coisa vira hype da noite pro dia. Ainda não é hype. Uma parada que eu nem sabia que rolava. Acho que eu nunca vi ninguém na rua. Porra, Walter, o que você fica fazendo? Feliz é você, né? Eu não sei o que o Walter fica fazendo na vida das 8 às 18, que não fica na internet como eu e a Jennifer. Porque é aí. O dia inteiro. Não é, gente? É aí que o mundo está rolando, meu amigo. É ali que você vê as coisas acontecendo. Não é e trabalhando. Agora o Alexandre tá fazendo cada textão de Facebook. Tô textão. Tá. Eu tô textão agora. Três laudas que ele publica todo dia. Tá, eu acho que nem no teu trabalho tu deve escrever tanto, Alexandre. Nem um pouco. Que trabalho. Que trabalho, você tá maluca. Convidamos a Jennifer pra falar aqui conosco. Porque nós precisávamos de uma opinião feminina com relação a esse amaldiçoamento. Porque o nosso podcast é machista, assim. Não muito, dá pra cacete. Muito. A Jennifer é mais machista que a gente. Isso que eu ia falar agora. Então, estamos aí nesta semana, vamos falar sobre barbas pintadas, moda imbecil e entre outras coisas. E Alexandre prometeu aqui que vai fazer uma parada. O que você vai fazer, Alexandre? Vamos ver o que o papel crepom tem a nos dizer. Afinal, nos anos 90, eu lembro das garotas usarem o papel crepom para pintar o cabelo, que era um modo pobre de se ter uma diferença ali nas madeixas. E você lembra como as mulheres da ponte para cá fortaleciam os cabelos? Não. Colocava um anticoncepcional no shampoo. Você já fez isso? Coloquei. Coisa de fudido, né? Fudido faz de tudo. E eu lembro que falaram que o cabelo crescia mais rápido e eu coloquei e não adiantou. Bosta nenhuma. E o louco, que até então a referência que a gente tinha de barbas pintadas eram, sei lá, os piratas, barba ruiva, barba roxa, barba o cacete A4, né? Com os caras fodão, assim, os caras do mal, né? Agora não, agora a coisa parece que virou o disco. Então, antes da gente adentrar literalmente nesse assunto, tá? Literalmente porque eu vou enfiar minha barba ali naquela combuca. Vai pintar a barba quase dele. Pronto, tá quase pronto. Então. Isso promete, isso tinha que ser um vídeo hoje, tinha que ser no YouTube. Como é que você, Jennifer, se relaciona com esses hypes aí do momento? Ou seriam hypes de estações, né? Em que cada hora o homem faz sobrancelha, aí faz a unha, aí ele começa a depilar o sovaco, começa a passar gilete ali nos pelos do peito, e por que não depila ali o seu orifício anal? Tem clareamento anal. Clareamento anal. Por que será que um homem vai querer o cu clarinho? E por que uma mulher, pra que, qual a diferença com ser claro ou não, gente? Exatamente. Não faz diferença nenhuma. Gente, nenhuma. Vocês conhecem beijo grego? Não faz. Mas não vai fazer diferença se o cu é claro ou não. Exatamente. Pode parecer que a gente vem com um grau de homofobia e não tem nada a ver isso. Eu quero entender a respeito desses caras que fazem esse tipo de alteração no corpo com o intuito de pegar mulheres. O Sim, cara acha exatamente. Que ali tira o seu excesso de sobrancelhas, que depilam o peito. Eu quero saber como as mulheres reagem a esse tipo de homem. Bom, eu nunca fui abordada por nenhum meliante utilizando essa barba, porque eu ia rir da cara dessa pessoa. Isso realmente não tem nada a ver com homofobia, porque mesmo se fosse homossexual ou não, utilizando isso, eu ia achar ridículo do mesmo jeito. Não tem preconceito nem distinção. Voltando no outro assunto, o meu primeiro contato com alguém, com homem, no caso, fazendo a sobrancelha, é até uma coisa bem escrota, que foi um ex-namorado meu. Metrosexual. E chegou pra mim e me pediu a minha pinça emprestada. Ah, o homem que pede a pinça, cara. Qual foi a sua reação? Tipo, você deu um tapa na cara e falou, para de ser fresco, caralho. Ou não, você emprestou? Não, eu primeiro emprestei porque, sei lá, eu não sei o que ele ia fazer com a pinça, né? Será que ele tá tentando pegar alguma coisa? Eu não sei. Mas eu emprestei. Aí ele foi fazer a sobrancelha. E eu devo dizer que esse meu ex-namorado, ele tinha uma necessaire. Quando a gente viajou. Homem não tem necessaire. Homem tem capanga. A minha necessaire no trabalho é uma sacola do Carrefour. A minha também. Gente, eu nem tenho necessaire. Depois do almoço, que você vai dar aquela escovada de dente, isso, cara. Tem uma escova de dente e um colinos. E um colinos, exatamente. A minha escova de dente fica na minha gaveta. Assim solta, né? A minha fica. Não, ela tá pelo menos dentro daquela capinha. Não, a minha não tem. A minha não tem nem aquela capinha, cara. Isso que ela tá desbençada, que já passou da hora de tá encerando sapato, não. Já. A minha escova fica largada na gaveta lá. Não. Aí vira e mexe lá no trabalho, existe uma detetização e desratização. Muitos animais. Tem de tudo. Aí o pessoal avisa. Dá pra chamar o Ibama. Aí o pessoal avisa um dia antes. Fala, olha, quem tem alimento ou escova de dente ali que não seja protegida, recolha. Geralmente acontece às sextas-feiras. Então aí, ó, recolha e tal, porque vai passar uma desratização. Cara, na segunda, que eu só lembro na segunda-feira, depois que foi feito as cerdas da minha escova, estão até murchas. Mas aí você dá uma hidratada nela lá e ela volta ativa. Cara, lavou, tá novo. É lógico. Lá no trabalho, quando tem detetização e desratização. Exatamente. Porque você também, assim como eu, você trabalha muito perto do Rio Pinheiro, né? São muitas baratas. Exatamente. Tem barata, pernilongo, capivara também. E rato. Isso, exato. É muito comum. É. Aí, quando rola esse extermínio, né, de insetos no trabalho, na manhã seguinte você chega e tem uma peregrinação de baratas saindo do prédio. Sim, tal sim. Como os judeus saindo do Egito. Indo pra empresa do lado. Que não teve, é verdade. Saca, o Rio Pinheiro se abrindo, as baratas passando no meio. É fantástico. Aí o que acontece? A empresa do lado se sente na necessidade de fazer a mesma coisa. É. 3 meses depois, as baratas voltam pro teu. É um exatamente. Ciclo, é um ciclo sem fim. O leão ensina. Exatamente, chamamos elas pelos nomes. Jennifer, quando você nos disse a respeito dessa nova onda, desse hype aí que está para surgir, dos homens pintarem suas barbas, você mandou um link com a matéria do site do Globo. E a gente, é óbvio, na hora a gente entrou ali, começou a ler, e tá lá a barbearia que protagonizou as primeiras pinceladas nas barbas. Peraí, o que convenhamos, virou um hype também, né? Como tudo, virou uma grande moda esses locais apropriados para o homem. Eu achei muito estranho a partir do momento que o Ari, para quem não sabe, o Ari é o rapaz que corta meu cabelo há 25 anos. O Ari, se na Paralimpíada tivesse a categoria corte de cabelo rápido, o Ari teria ganho. É mesmo? É, porque ele lhe falta um pedaço da perna. Então, ele tem 20 centímetros de diferença de uma perna para outra. Por conta de uma alta velocidade de corte de cabelo, ele não, errou não, e nasceu, amputou nasceu, a própria perna. Não, nasceu assim. Não, e o pior é que não tem nada de amputação. Uma perna dele é maior que a outra, né? Uhum. E ele nunca se preocupou em botar ali um tamanco holandês num pé e uma havaiana no outro, não. Ele sempre foi ali o Ari. E é muito interessante você ver o Ari cortando o cabelo, que ele vai no... E é muito engraçado. Ari Saci. Exatamente. Ele corta no ritmo. Exato. É pra ritmar, entendeu? E o Ari, o salão de cabeleireiro do Ari, é muito mais parecido com um banheiro de rodoviária do que qualquer outra coisa, entendeu? Mas barbearia tem que ser assim. Exato. Barbearia tem que ser assim. Puts. Sempre foi isso, né? Ele tem que ser assim. Você acha que o Ari, quando ele dava uma decepada ali numa espinha do cidadão, você acha que ele vinha com pedra pumes ou qualquer coisa? Não. Ele vinha e metia um pedaço de papel primavera na onde ele arrancou sangue do cidadão, e aquilo passaria em alguns minutos. Sim. Em alguns minutos. Não tinha pedra pumes pra resolver esse tipo de problema. Mas enfim. Eu não sei o que é pedra pumes, mas depois eu procuro no Wikipedia. Depois você vai ver. Dá uma cerveja aí, Alexandre. Opa, por favor, Walter Rezende. E o que acontece? O Ari sempre foi cidadão, assim, ali, pra macho aroeira, sabe? Ali cortava cabelo de macho aroeira. Chega, corta o cabelo, fala de futebol, fala da bunda da vizinha e beleza. Opa, tchau, sai. Ari cortou o cabelo. Aí a hora que a coisa foi se movimentando pra esse lado da Imagina se aparece um cara desse pro Ari pintar a barba dele. Ele vai cortar a garganta de um filho da puta desse. Não, nem aqueles moleques que queriam fazer desenho no cabelo, o Ari fazia. Falou, não, meu amigão, aqui não faz esse tipo de coisa, não. Mas chegou um dia, eu cheguei lá e o Ari... semana que vem a gente vai fechar pra reforma. Aí você já começa a estranhar, né, cara? Porra, faz... fechar pra reforma. O cara que fazia o jogo do bicho já não tava mais lá. Exatamente. E aí, chegou na outra semana pra cortar o cabelo lá com o Ari. E aí era outra coisa. E o Ari me tá com um sapato, o Maggiore, manja, num pé. Ele diminuiu a mancada. Cara, Ele colocou um paliativo. E aí ele já não tava com a camisa aberta até a barriga, já tava com o botão fechado até o pescoço. E o pior, o clássico do Ari, que era parar no Ari pra tomar uma água. Uma água? É, a gente tomava sempre uma água. Passava lá, vou tomar uma água ali no Ari, que era o filtro de barro da família da... Sim. Tua esposa lá, não lembro, dos Castro. Filtro da vó, filtro de vó. É, aquele filtro de barro não tava mais lá, tinha trocado por um desses modernosos, assim. Porra, Ari, cara, não. E pior, né? Daí aumentou o corte de cabelo, passou de 7 para 14. É, sempre assim. Então, esse é a desgraça. Já começa por aí. Então, essa necessidade masculina de se embelezar, ela fodeu com pessoas como eu, que não tinha a menor necessidade desse tipo de coisa, mas aí você começa a ter que pagar o preço dessa merda toda, né? De todo o glamour. Lógico, exatamente. Eu tenho que pagar os 4 centímetros a mais do sapato do pé esquerdo do Ari. Não, bosta isso, cara. E fala a verdade, Alexandre, o corte ficou até meio esquisito depois que parou de intimar. Exatamente. É, porque eu acho que... Eu era habituado com o lado esquerdo do meu cabelo cortado pior do que o lado direito. Agora eu vejo, até porque a minha orelha também é uma mais aberta que a outra. Porque, né? A simetria, eu não acho legal. Ô, Jennifer, quando a gente entrou lá no site do Globo, a gente viu o nome do estabelecimento na barbearia do Rio de Janeiro. Se você clicar no botão serviços, tem aqui, serviço de cabelo, corte da estação. Alguém pode me explicar o que é uma... Eu sei que é um corte da estação. Quando eu pego o metrô, aí eu faço a baldeação lá na estação da Sé... Todo mundo acordando com aquele cabelo desgraçado, não, desgranhado, não. Tudo fodido, e vem apertando, croquetando ali dentro do metrô. Qual a estação da Sé? Estação da Sé é um ponto de baldeação de maldito. Sim. Não, mas você... quem faz baldeação é maldito, é fodido. Né? Exatamente. Não. A palavra baldeação, eu tenho certeza que o que sinônimo vem... de fodido. Exato. Vem do baldear. Um aristocrata não sabe o que é baldeação. Não sabe nem como é que faz isso. Deve achar que é de comer alguma coisa. Deve achar que tem a ver com balde. Exato. Não, mas o motivo é esse. A origem vem da palavra balde, que era se baldear a água, ir lá buscar no poço e levar a água. Você estudou assim. Sim, eu sou um nerd, cara. A origem da palavra balde é isso, justamente isso, baldear de um lugar para outro. Mas, ou enfim. Seja, historicamente, Gente, coisa de fudido. Coisa também. De fudido, como eu fiz muito na casa da minha avó, que era buscar água no poço, quando não vinha um sapo dentro do... Sempre vinha um sapo. Mas, enfim... Meu pai também cavava poço, eu vou contar essa história aqui. Então, e aí, cidadão que faz a baldeação, Estação da Sé, ou qualquer uma dessas amaldiçoadas, você vai encontrar com essas pessoas com o cabelo desgrenhado, amassado, porque dormiu. Mas... Pegue você aquela linha que passa Jardins, Avenida Paulista, 10 da manhã. Não, 10 da manhã ainda é cedo. Meio-dia, 2 da tarde, que é neguinho que tá indo pra cineclube. Os hippies. Aí, isso. Aí você vê o cabelo da estação. Que hoje é... Jennifer, que é tão atenta quanto eu, pois está na internet o dia todo. Tão atenta ou tão ocupada? Exato. Convenha comigo. Os cabelos para homens hoje da estação são os seguintes, Walter. Coque. Hoje os homens estão usando... Em cima. Isso, coque em cima. Mas lá em cima. Isso, hoje os homens usam coque. E tem os fiapinhos soltos embaixo também. Isso, exatamente. Tem que ter. Tenho um amigo que provavelmente vai me ouvir. Ele usa coque? Ele usa coque? E camiseta de lenhador, xadrez também? Não, ele não chega tanto não, mas ele é bem... Moderno. Bem chegado nessas modernidades, assim. Muito bem. Mas enfim, então hoje existem dois cortes da moda. Eu acompanho porque durante essa semana eu voltei a andar de transporte coletivo, né? Nessa semana. Andar a chacoalhar no trem da Central. Exatamente. Eu percebi que existem dois cortes da estação. Porque assim, o corte da estação, que é ele começa ali... Primeiro ele começa em Nova York 10 anos atrás. Daí ele vem pra São Paulo, começa na região da Avenida Paulista. 2 meses depois, a periferia inteira está usando. Vai escorregando pela linha amarela até chegar no Jardim Rochedale, lá em Osasco. Exato. Então, e aí a coisa funciona assim. Então, hoje esse tipo de corte já está na cabeça dos fudidos e ele tem esse coque. E o que é engraçado, que o coque, se o cara é bonitão, ele fica legal no cara bonitão. Mas esses malditos com espinha na cara, com a camisa surrada, sabe? E o cara acha que tá aí. E o cara faz um coque. E o pior é o maldito que faz chapinha, porque os caras fazem chapinha pra fazer o coque. Enfim. Eu estudei com um menino que fazia escova progressiva. Ai, então, os cortes da moda hoje pra finalizar... Eu só conheço a aberração, gente. Bem-vindo ao clube. Um dia a Patrícia fez escova progressiva. Eu quase desmaiei com o cheiro de formol quando eu cheguei perto dela. Cara, me faltou ar nos pulmões. Já me aconteceu isso. Então, e tem um outro corte, Walter, que é aí devido a um derivado dos hipsters, que os meninos raspam o cabelo dos lados e eles dão uma talhada no cabelo onde está ali aquela parte que passou a máquina para a parte que não passou a máquina, entendeu? Então, o que divide aquilo ali é uma talhada que vai... Ali. Sim, parece uma plantação de arroz. Isso, exatamente. Então, hoje, os cortes da estação são esses. Continuando aqui no site, né, no clique de serviços lá da barbearia, tem aqui camuflagem. O que, que será que é uma camuflagem? Ah, deve ser pra gente que foi foragida, né? Eu não julgo ninguém. Por que não? Não, mentira, eu julgo demais. É só o que eu faço o dia inteiro. Percebi. É ficar no Facebook julgando as pessoas. Tem aqui, ó, reflexo invertido, que eu não faço a menor ideia do que isso. Eu sei o que é reflexo invertido. Eu sei, não, eu acho que eu sei. Olha, o Alexandre, nem eu não sei, mas o Alexandre sabe. Vamos analisar. Reflexo é quando o imbecil coloca aquela touca com os furinhos e ele puxa fio por fio. Parece um escorredor de macarrão. Exatamente. Parece. Puxa fio por fio e ele descolore aquela desgraça ali, certo? Certo. O reflexo invertido é o contrário. Ele descolore primeiro o cabelo. Fica todo loiro. Aí ele bota aquela maldita daquela touca e puxa e pinta de preto. Que merda. Faz sentido ou não faz? Ô, Val, tem que desligar o telefone quando a gente estiver gravando, filho da puta. Tem aqui design de sobrancelha. Ah, não, para. Se você coloca a palavra design em algum projeto alemão, eu concordo. Agora, design de cabelo, design de sobrancelha, design da puta que o pariu, é um problema foda. Eu fico muito irritada só de ouvir essa palavra. Chega a crescer uma veia, assim. Eu vou até dar um gole aqui na cerveja pra dar uma acalmada. Eu preciso abrir a minha segunda também. Beba que eu já tô quase Walter, pegando. Ô, Walter, você não é um cara feito a nada modernoso, né? Você já tá aquilo... Você é um cidadão que já perdeu a esperança. Já. Eu perdi. Eu tô quase usando crocs. Isso, já. Calça de moletom. Eu já perdi a esperança. Você já tem uma namorada, não precisa de mais, não precisa sair na caça, né? Pra tentar procriar. Não. Nada mais disso lhe é necessário. Eu ainda ainda vira e mexe, eu ainda, sei lá, eu dou uma parada melhor no cabelo, comprei um negócio pra cortar a barba, vai que, né? Quase caiu nesse vídeo. Agora vamos pra última parte aqui do site, depilação. Aí tá aqui, virilha parcial, virilha total. Que é muita eletricidade estática. Exatamente. Que se cria, né? Você pode atrair corpos celestes com tanto magnetismo. Exato, né? Exatamente. Ah, gente, uma mulher nenhuma merece colocar a boca pra procurar, né? Ficar depois. Isso tem, né? Não. Pelo amor de Deus. Uma coisa é, né? É exatamente isso. Você pode se encontrar qualquer tipo de corpo estranho também ali naquela moita. Nossa, que nojo. Agora, como é que você acha um barbeiro? Agora, como o cara explica depilação parcial de virilha, Walter Rezende? Cara, você deveria ter entrado aí e visto vídeos. Então, mas não tem clique, não dá pra aprofundar, mas eu posso chutar. Se for igual a depilação feminina, eu sei explicar. Bigode Hitler? Seria? Não, a depilação parcial, ela é mais ou menos isso. É tipo só o bigode de Hitler, vamos dizer. Porque a depilação total é a que vai até o cu. Ah, olha só, o campo de futebol onde o homem bate uma bolinha. Tá. É, quando um campo tá interditado, geralmente. Olha só, disso eu não sabia. Mas também tem depilação de glúteos. Glúteos? É. A bunda num todo? É, mas deve ser pra travestis, talvez. Volto a dizer, cara, não tem nada a ver com homofobia. Uma coisa... Não, eu tô falando em ganhar vida, eu tô falando em sobrevivência. Exato. Uma coisa... Tô falando carteira de trabalho. Exatamente. CLT. Exatamente. Uma coisa é o homem que precisa desse tipo de coisa. A outra é o cidadão que acha que com isso vai atrair uma garota. Tô falando o macho. Imagina na balada o cara chegando. Ei, pessoal, abaixa a calça. Olha aqui, meu cu lisinho. Eu acho que isso não vai. Imagina o naipe dessa balada. Eu quero saber que horas que vai acontecer essa pintura, que eu tô ansiosa. Gente. Então, a tintura tá decantando aqui na água. O Alexandre tá com o dedo... Vai dar dengue isso aí. Gente, o Alexandre tá passando aqui na cara. Eu tô sentado, não trouxe espelho, porra. Acho que você deveria ter descolorido a barba antes. É, também acho que hoje eu tava com... Hoje a minha filha olhou e falou assim, você tá com a barba branca. Eu só tenho essa camiseta nova, viu? Ainda vai cair essa porra nessa camiseta. O papel crepou com água caiu na camisa dele ir pra missa amanhã. Não tem que deixar um tempo, não, gente. O quê? O papel na água? Não, na barba, eu não lembro. Já faz muitos anos que eu era fodida. Agora eu tenho dinheiro pra... Eu vou ficar com a cara dentro da cumbuca aqui, vamos ver. Dá um gole na água, mas eu não vou... sabe, não melhor. Eu vou cagar roxa, ué. Eu vou ficar um tempo mesmo. A Jennifer falou, a minha voz vai ficar assim porque eu tô com a cabeça dentro da cumbuca. Alexandre e Jennifer, temos e-mails aqui. Ouvintes que atenderam aos nossos pedidos lá no Facebook. A Suzete Torino disse que o vizinho de cima já aderiu à moda. Abre aspas pro e-mail dela. Certa noite eu iria entrar no elevador, mas quando a porta se abriu, tinha 6 caras de camisa xadrez e um deles estava com a barba pintada de laranja. Aquilo parecia uma quadrilha de festa junina. Cara, é verdade, né? Porque esse bando... Alexandre, você tá bebendo mesmo a parada, hein, cara? Não, pô, tô com a boca dentro. É verdade, porque esse bando de hipster de camisa xadrez realmente parece uma festa junina de filha da puta, né? Então, posso fazer um adendo? Claro. Essa palavra hipster, ela já me irrita por si só. Foi tipo quando eu li dos hipsters usando máquina de escrever na rua, isso me irrita. Puta que pariu, eu não dei a sorte de ver um ainda. Porque ver um hipster com uma máquina de escrever e eu vou dar-lhe uma bicuda. Eu já comprei um coturno de bico de aço. E cadarço branco, igual os punks usam. Exato, que é só pra chutar a máquina de escrever de hipster. Esse lance de festa junina tal, que os hipsters usam, tal, camisa xadrez e o caralho. Eu tenho uma sugestão pra fazer pra próxima estação, pra próxima moda. Porque Diga. Ao invés do cara sair um roceiro fudido, sair de cortador de cana de açúcar, saca? Mas, aquele chapéu gigante. Mas isso é questão de tempo, é questão de tempo. Logo vai estar rolando. Lógico, não tenha dúvida disso. Vai se dizer que o sol... Chegando tá na balada intenso. De pau de arara. Eu acho ótimo. Cara, tá ficando roxo mesmo. Eu acho que tá, eu tenho certeza. Minha barba tá roxa, olha a cor que tá minha mão. Eu não disse que era pra deixar um tempo, gente. Discutiram comigo, que outro dia eu tava com meu cabelo com jaca de salsicha. Eu acho que eu consegui ele do nada, com o shampoo. Com shampoo com anticoncepcional, não. Foi com crepom, caralho. Eu vou ficar com a minha beiça aqui do tamanho do mundo e vai ficar roxa, mas parecendo um certo amigo meu. Cara, mas... você tá parecendo o Pablo Capilé. Você conhece, Jennifer, o Pablo Capilé? Não, eu tô olhando aqui no Google agora. Dá uma bugada, é um amigo nosso. Que... é importante pessoa na cultura brasileira hoje. É o Alexandre. Nossa, eu espero receber isso no WhatsApp, gente, pelo amor de Deus. O Miguel Cury nos contou pelo academiadetretas@gmail.com que tá cansado de ver descolados na Rua Augusta com unhas pintadas. Descolados, que palavra que também me irrita. Então, eu acho uma bosta. Ô Jennifer, aqui em São Paulo tem a porra da Rua Augusta. Eu tento manter uma distância segura daquele lugar. Como o Alexandre falou... Tipo, eu mantenho a distância segura da Lapa. Exatamente. A Lapa, eu nunca fui nessa região. A Lapa é uma espécie de... Eu achava que tinha mais a ver com a Vila Madalena, a Lapa. Então, eu estive na Lapa, eu dei mais uma chance pra Lapa. Só que eu não conheci nada. O taxista me deixou num boteco. Você não foi de Uber, caralho? Porque eu não queria morrer. O taxista me deixou lá em frente a um boteco que eu comi bem pra caralho, quase explodi, enchi a cara, saí de lá. Certíssimo. E não vi quase nada do lugar. Então. Mas eu gostei. Uma coisa que eu gosto do Rio de Janeiro são os atendentes, os garçons. São todos old school. Tá. Não tem nenhum moleque, vem, saca? Com todo mundo grava. Estilo Outback. Exato, exatamente. Eu gosto do garçom que te serve arroz com duas colheres. Saca? Eu também gosto. Dessa coisa russa. Exato. Sossego. Tinha um sossego, né, cara? Isso. O cara te serve desse, ele consegue, até sopa ele consegue te servir com duas colheres, saca? Assim, pincando, tá. Assim. Os caras são bons. Aí eu acabei não dando outra mais oportunidade pra lá. Mas eu queria entender. Foi boa a experiência, mas foi num único lugar. Eu nunca fui e eu queria saber se equivale. A Jennifer acha que a Lapa tem a ver com a Rua Augusta. Jennifer, é isso? A Rua Augusta e a Lapa? Eu não sei como é que é a Rua Augusta. Eu vou tentar descrever pra você. A Rua Augusta, ela tem dois polos. Pra um lado, ela vai pra região dos Jardins, que é uma região... onde é o pessoal da grana, onde tem restaurantes bacanões. Concessionária da Ferrari, isso, da Lamborghini. Isso. E coisas que a gente nunca vai... Nunca. Mas do outro lado também tem coisas que a gente nem nunca entrar vai... nessas lojas, porque vai que eu quebro um retrovisor, alguma coisa. Pois é, vai... Eu vou ter que vender minha casa pra poder pagar. E do outro lado da Avenida Paulista, Jennifer, você também não vai querer andar com a sua bolsa lá, porque você corre o risco de ser roubado. Principalmente se você girar lá. Aí vai na ser... Lapa também. Então talvez tenha a ver mesmo. Então essa outra região da Avenida Paulista é assim... Tem muitos clubes de música, tem muitos restaurantes já de preços bem modestos e tem muitas casas onde trabalham moças que vendem os seus corpos, né? Lá para baixo tem bastante, né? E dentro disso, né, dessa chamada boca do lixo, criou-se um universo de consumo e os modernosos, obviamente, queriam ir para... Modernosos fudidos, que fique muito claro isso. É verdade. Né? Porque parece... um modernoso fudido. O cara que anda de ônibus, que quer botar a banca que anda de ônibus porque é legal, anda de bicicleta porque quer botar a banca que é legal, mas não é. É pra economia, porque no final do mês ele não teria grana para pro combustível e tudo mais. Aí o que o cara... Nossa, você falou em ônibus, eu lembrei de um fenômeno que eu acho muito engraçado. Vocês já repararam que em fotos de viagem o pessoal adora postar foto dentro de ônibus? Que é como se fosse mega legal andar de ônibus em outro país. Não é, é uma bosta. Não, porque ninguém posta foto ali na central, 6 horas da manhã no ônibus, entendeu? Ninguém. Primeiro posta... porque não consegue se mexer pra pegar o celular e tirar uma foto. E possivelmente o celular será roubado? Não, claro, mas eu essa semana aconteceu algo muito bacana comigo, uma moça... Você tá com a cara toda roxa. Que não se preocupou... Em fazer uma chapinha, óbvio que legal, só que ela tem aqueles cabelos bem encaracolados, mas pra manter eles ali no lugar, passa creme que só o cacete. Então se olhava no cabelo da menina, cara, mas tava aquela pasta branca no cabelo, e eu tentando não chegar perto dela, fui empurrado e pau. Aquilo colou na minha camisa, meu amigão. Que nunca mais saiu. Mas cheguei do trabalho, fui lá e puta que pariu, me dá um ODD aí que eu vou tirar essa porra da camisa. E aquela pasta ficou. E o cheiro de cabelo amaldiçoado que ficou. Isso ninguém tirou a foto. e Neutrox. Então esse outro lado da Paulista é o lado onde esses pseudo-modernosos estão ali, com as suas camisetas descoladinhas, com os seus cabelos legaisinhos, com as suas barbas coloridas agora, Walter Rezende, né? Essa é... Como a sua. Sai daqui, já pega o trem e já vai direto pra linha 4 do metrô, fazer a baldeação. Fazer a baldeação. E ir pra Paulista, cara, depois Augusta. Tô olhando aqui, tá ficando descoladão, mas eu vou deixar mais ainda. Vai ter que ficar muito bacana. O máximo que pode acontecer é cair. Ouvintes do Academia Brasileira de Tretas, dê uma curtida lá no Facebook. Desta maneira, vocês saberão que porra que vai acontecer no próximo episódio. Dá pra mandar as suas histórias para o academiadetretas@gmail.com. E façam vocês como a Jennifer Almeida. Mande suas sugestões. Quem sabe pode até participar aqui. Sabe? E se você tiver uma banda, mande um e-mail, porque pode rolar nos BGs do Academia de Tretas. O Alexandre tá na hora do selfie. Eu tô preparando o selfie da minha barba aqui, mas eu ainda vou dar uma melhorada. Vou demorar um pouco mais pra fazer selfie. Vou fazendo uns aqui. É, como você pode ver, ela já deu uma boa de uma rocheada. Isso e... deve estar uma coisa. Não, ficou bom. Deve ter ficado bom. Não, ficou ótimo, apesar da minha cara. Mas eu acho que você deveria ter descolorido a barba antes. Nossa, aí ia ficar show. Aí ia dar aquela vibe. Pessoa de. Bom, aqueles... beleza. Cara, eu até esqueci a palavra. A selfie acaba de ser feita, mas vamos lá. Seguinte, a Jennifer, que é uma moça, como a gente falou, uma moça prendada. Ela prendada? É prendada. Eu duvido que prendada, ela seja. É moça prendada. É uma moça que ela é baladeira, botou a vida no Facebook, caiu na rede, é nossa, viu, Jennifer? A grande coisa, ele vasculhou a sua lata de lixo 5 minutos antes de gravar. Exatamente. Jennifer, que é uma moça baladeira, gosta bastante. Eu hoje cheguei 6 horas da manhã em casa, inclusive. Olha só, cara. 6 horas da manhã eu tô acordando já. Eu e o Walter, a gente já pendurou as cuecas, né? Já. A gente já não tá mais na noite. Nunca. Nós simplesmente tomamos os nossos guaranás de rolha aqui, gravando esse podcast, ou quando nos reunimos um na casa do outro, esse tipo de coisa que velhinho faz. Antes de dormir, a gente toma um antiácido. Exato. E um remédio pra dores musculares. Exato, exatamente. Olha, mas o pior é que eu sempre vou pra night. Assim, eu já vou no táxi pensando qual desculpa que eu posso usar pra não ir. Eu tô no nível de preguiça que a minha cama sempre parece mais confortável. Pois mas é. Mas o grande problema que eu vejo da night é justamente... O nome night me incomoda. O nome night também me incomoda. O nome night já me traz algum mas outro problema. É que o nome night é mais do Rio. Aí em São Paulo é mais balada. Exato. É que é uma bosta também. Também, é uma bosta. Mas os dois são... Como eu estou cada vez o mais... O local é. As pessoas são. Como eu estou cada vez mais sociopata, né? Então eu evito muito esse contato com a fauna e flora noturna. Sim. Mas a Jennifer, que é uma moça solteira, que a Jennifer ia gostar do Crystal Bar. Ia adorar, cara. Você ia adorar. Tua por cara. Por quê? Porque não tem glamour, só tem gente esquisita. Cerveja, só que a cerveja não é tão barata assim. A cerveja não é tão barata. Olha, inclusive eu lembrei que eu falei com o Walter quando ele tava vindo pro Rio, que eu bebo num bar aqui em Caxias, que é R$6 a cerveja. Olha, mas ela me passou a tabela de preços, é fantástica. É, cara. Então. É o lugar é pra gente. Eu tenho certeza que eu moraria nesse bar. A Jennifer, quer queira, quer não, tem uma vida social muito mais ativa do que a nossa. Sim, claro. Então talvez seja a pessoa mais propícia. O público da Academia Brasileira de Tretas, ele é formatado por 80% masculino e 20% de moças. Eu fiz a contagem. Ah, você contou um por um? Mais de... Alexandre, eu tenho muito pouco o que fazer. Isso reflete nos meus números no final do mês, no meu olerite, inclusive. Mas enfim, o nosso público é esse. Deve ter aqui no meio dessa galera que nos ouve. Gente, eu já sei onde isso vai dar. Você sabe. Você sabe. Eu já tô avisando que eu não pego ninguém nunca. Eu tô muito fodida. Não, mas... Minhas dicas não vão adiantar muito. Não, mas é aí que eu quero dizer. Eu tô com essa embromação toda, mas agora eu vou concluir aqui. Ô Jennifer, diga pra esses rapazes, esse bando de cueca suja que tá ouvindo a gente agora, o que um homem precisa pra conseguir o amor de uma moça bacana, interessante, inteligente pra cacete como você, e não ficar batendo lata na noite e achando que clarear o orifício anal, que pintar a porra da barba. Bom, vou resumir em uma dica só. Não seja babaca. Eu sou meio esquisita pra dar dicas, porque eu geralmente sou o contrário. Por exemplo, se eu gosto de peito depilado, eu geralmente não vou ficar com cara de peito depilado. Você vai ficar com o Chewbacca. Exatamente, eu sou todo o contrário. Eu sou muito ridícula. Mas... eu falo gente ridícula porque eu sou a pior de todas. Eu me lembro que os primórdios dos metrosexuais, até nos anos 80... que era homem fazer a unha, né, cara? Que eu já achava uma bizarrice sem tamanho. Passa a base? Passa a base da unha, né? Isso, eu me lembro de um tio que passava a base na unha. Obviamente que metade da família torcia o nariz já achando que ele... Dava. Exatamente, tava... Mas não, era um cara que só curtia passar uma base da unha ali. E eu já achava aquilo absurdo, porque eu gosto, vocês não podem ver, mas eu gosto de cutícula, Walter Rezende, como isso aqui, ó. Ficar comida azul? Pelo... É, além de azul, ficar comida pelo tempo e pelas minhas mordidas aqui. Eu jamais tirei uma cutícula da minha vida. Não sei se você se lembra, não sei se no Rio de Janeiro teve a moda que eu vou falar aqui, espero que não, pra sorte da Jennifer. Na década de 90, os cobradores de ônibus... Aquela unha do dedinho, mas... Ah, isso! Acontecia aí também? Acontecia. Puta que pariu! Mas não faz uma falta? Eu acho, a minha teoria é que é pra limpar, é pra coçar o ouvido. Mas não precisa estar pintada. Eu coço o ouvido com a minha unha e não nem pintar. Mas peraí, eu já deixei crescer a unha do mindinho pra arrancar a cera do ouvido. Mas você não pintou. Pra economizar a tampa de bique, cara. Mas você não pintou a unha? Não, mas pintava. Ah, mas essa unha é pintada? Pintada! Não, pintada eu nunca vi, não. Eu morava num lugar mais amaldiçoado que eu, cara. Será que é um esmalte de teflon pra cera do ouvido não se alojar ali com tanta facilidade? Pode ser. Pode ser. Olha, já tá coçando. Me deu vontade aqui de... Inclusive, se isso não existir, a gente já pode patentear aí. Exatamente. Boa ideia, cara. Porque, não, hoje meus dedos entram no ouvido pra arrancar pelo, né, cara? Que dá uma desgraça ficar velho. E porque cargas d'água, os cabelos que nasciam na cabeça, agora nascem na orelha. Verdade, né? Cara. Mas enfim, ô Jennifer, quer dizer então que o cara tendo um pelo pelado e um bom papo vale a pena, não importa se a sobrancelha é amaldiçoada, se a barba dele é cor de abóbora, se ele tem não, base não, na unha? Se tiver barba cor de abóbora, não fala nem comigo, como tipo na cara. Né, vamos finalizar então, Walter Rezende. Vamos eu vou nessa. Ficar um pouco mais com as barbas de molho. Hã? Hã? Hã? Hã? E daí a gente vai postar um selfiezinho ali. Ô Jennifer, a gente quer agradecer muito você. Você é gente fina pra caralho. Valeu. Pô, adorei o convite, adorei o programa. E tô rindo muito com vocês. Jennifer, saúde. Saúde. Nossa cerveja acabou. Um beijo pra ti. Nossa cerveja acabou, ainda tem uma rapinha aqui. E até muito breve. Beijo nas crianças. Beiça roxa. Valeu, pessoal. Até.